O grelo também é marrento, vida. Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar. É o grelo. Não diga porque cê também chora. E cê nem tá pondo o pé pra fora. Tô de longe acompanhando essa história. Eu te conheço e não de agora. Mas você que terminou, então eu tô de boa. Consciência limpa da parte da minha pessoa. Ai, ai, ai, ai. Mas olha o tanto que você tá feito. Você sofrendo e eu sofrendo. Os dois longe se querendo. Se fechando eu vou correndo. Mas eu não vou te amar. Eu tô louco de saudade. Tô morrendo de vontade. Mas a regra você sabe. Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar. Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar. Eletrizante, o bravo das produções. Tô ligado que cê também chora. Cê nem tá pondo o pé pra fora. Tô de longe acompanhando essa história. Eu te conheço e não é de agora. Mas eu sei que terminou, então eu tô de boa. Consciência limpa da parte da minha pessoa. Ai, ai, ai, ai. Mas olha o tanto que você tá sendo. Você sofrendo e eu sofrendo. Os dois longe se querendo. Se fechando eu vou correndo. Mas eu não vou te amar. Eu tô louco de saudade. Tô morrendo de vontade demais. Mas a regra você sabe. Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar. Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar. Você sofrendo e eu sofrendo. Os dois longe se querendo. Se fechando.